segunda vez eu te neguei. Roubei seu coração. Fizemos tudo que a gente não fez. Da primeira vez eu fui uma de rosa. Quero ser tua namorada. De Santo Cristo. E essa vai pra ele agora. Porque ele sim, meu bem, pode todas as coisas. E a gente junto com ele podemos tudo.